duas empresas aqui colocadas na Estrada Nacional número 17 e que são grandes exportadoras deste concelho, que é o caso de Avião, aqui à esquerda, e a Somite, aqui do Grupo Sonei, como se percebe, e é quando nós falamos na fixação de empresas e pessoas que pedem responsabilidades ao Presidente da Câmara, à oposição, pede responsabilidades às vezes pelas taxas de desemprego, isto é claro, se o Governo dá o maior contributo, como é que se podem fixar empresas com estas condições? Não há fixação de empresas sem condições de vias de comunicação boas. E por isso é claro, na minha opinião, isto é um gesto absolutamente simbólico em relação a duas empresas que representam todas as grandes e as microempresas da Oliveira do Hospital e que precisam disto. E todos nós, como munícipes, também precisamos. Para chegarmos mais depressa aos hospitais da Universidade de Coimbra, se calhar salvemos-nos mais. Há pessoas que morrem menos. Mas há uma certeza que eu tenho. Precisamos do IC6 e do IC7 feito, porque também tenho a certeza que teremos menos mortes nessa estrada do que hoje temos na Estrada Nacional número 17, com os números que são conhecidos ultimamente e que são relevantes para isso.